obbligato di portare in bagno trovato nel riservatorio. Di immediato. Sim, aqui tem 380 pré-autorizado. O senhor aceita? Sim, se tiver coordenado, já chamo para confirmar. Paulo, bom dia. Voo 1777 para Porto Seguro 320. Com a informação, quilo. 1777 para Porto Seguro, ciente agora, estante cópia. Passou o sistema embaixo travado, o Sanair Meia 200. Vento no zero, pouso autorizado, vento 120 graus, 129, 620. Livre pouso 110, 6200. Táxi autorizado à esquerda via Juliette, parte 1, reporte ponto de espera pronto para decolagem via Índia. Navio na escuta? 320 autorizado, reporte quando pronto para pushback. 320 autorizado, para pushback. 43, aciona a identificação, autorizar a esquerda da Mari, desça para o nível de voo 060, reduzindo a velocidade para 230 nós. 060, reduzindo 230 nós, voo 9243. November Alpha, através de Paris. November Alpha, reposta na rotatória, visual com campo. 777, Porto Seguro, 340, ponto cópia. Pronto, cópia. 777, Porto Seguro, autorizado 340, via UPIUS 50. Ele fala da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após EUDIS. Controle 1208, acione 5040 ou no 777. Lomba 31, vetoração para a final da 10, curva direita para o 050, reposto estabilizado. Direita 050, reposto estabilizado. Táxi autorizado, Bravo Fox Trot Mike, reporte para ingresso, pista 7. 1208 é o controle com 1777. 1777, responde 5040, saída da El Leda, após Leda, Yudes, Eco e Uniforme Delta Eco Sierra. Da El Leda, eu, estacionado 5040, com 1777. 777, procedimento correto, participando para o estacionamento. Chamar para o estacionamento. Estabilizado 6255. Oceanair 6255, complete o final, chame torre 1895. 1895, 6255. 359, Oceanair 6255. Então, eu esteja na aerovia bem mais à frente. Sente 1777, Israel Leda, voz DCT Porto Seguro. Israel Leda, DCT Porto Seguro, voz 1777. 6200, na taxi AVE Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, o Oceanair 6200, muito obrigado. 10. 6255, bom dia, tráfego avistado, reporte, correção, continua a aproximação, aguarde liberação para pouso. Aguardando, 6255. Pista 0, pouso autorizado, vento 1 0 graus, uma dúzia de nós. Informação, temos alguns operários fazendo corte de grão lateral esquerda, os primeiros aí, 500 metros da pista 10. Ok, tá ciente aí dos operários. Tem livre pouso, 6255. Bombo no meio, adequado aos 35, controle 120, décima 8. Controle 208, bombo 6. Alfa 16, contato radar, saída lotar, sob mantenha nível de voo 090. Índia November Alfa, visual com campo. Aqui, com visual com campo. Chame torre, 1895. 431, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada a final ILS, é posto estabilizado. 2000, contará estabilizado. De November Alfa, final no 7, autorizado, continua aproximação, agora liberação para o pouso. Salvador, até 3895, 3 para puxa acionamento. 3 leva 2 instantes para pushback, 3895. Guarda, 3895. Foxtrot Mike, Airbus Avianca cruzando o eixo 1735, fica atento à possível esteira, vento 120 graus, 1129, 1014, quanto pronto, livre decolagem. 395. Condições de iniciar o pushback de imediato? Afirmativo, está totalmente pronto. A gente então está ali de repostar. Ok, repostará para a time, distância 3295. Muito boa viagem. 208, muito obrigado, tenha um bom dia. Oxinema 255, no Sonos 38, liberou via Foxtrot, está presente, transmissão 21, decimal 9. 219, 6255. Controle, muito bom dia, Bravo, Fox Mike. Papa Romeo, Bravo, Fox Mike, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 300. 300, autoriza direto, Dinner. Autorizar direto, Leda, Bravo, Fox, Trot, Mike. Direto, Leda, obrigado. 5, Alfa, reporte da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6255. Portão 06, você vai aguardar um instante para iniciar o pushback, ok? Portão 06, Oscar Bravo. Bravo. Voo 9243, desça para 3000 pés, ajuste no 0104, reduz a velocidade para 12109. 2109, desce para 3000, 1904, 9243. Porto Seguro, 200, autorizado, no dia Golf 677, decola da 17, primeira curva direita, saída coral, controle 1208, acione 0253, Juliette Canguru. Confirmar o parte 5, olha, parte 5. Presente para acionamento, tá? Chame torre 1 no 8, decimal 95, Juliette, então, por favor. Controle 9243. Prossiga. Autoriza e tape um pouco acima de 5 mil. Autorizado, gol 9243. Obrigado. Ingresso em parte principal. Gente, mantém antes da Juliette, 6255. táxi autorizado, chama ingresso, pista no 7. Firmo, no solo, 41, 180, parte ao 4, 9, era alfa. Obrigado, táxi, guia Engie Alfa, ponte esperada 90, chame torre, fundo 8, decimal 95, Negão 10, 4, boa viagem. Ponte espera 2, 95 graus, 3, 8, 95. Oi, Salvador, bom dia, rumba 3, 1. Rumba 3, 1, bom dia, baixou e travou? Pote checado, altímetro no 0 no 4, vento no 20 graus, uma dúzia nossa. Informação, temos operários efetuando aí o corte de grama lateral à esquerda, primeiros 500 metros à esquerda da pista 10. Sente, rumba 3-1 agora, baixada e travada. Ok, pista 1-0, pouso autorizado. Vento 1-1-0, 110 com uma dúzia, pouso autorizado. 3-1 de pouso. Para o portão 08. Gente, após América, Juliette para o 862. O 9243, desça para 2.000 pés, ajusta no 0114, autorizado a final ILS, recorte estabilizado. 2.000 no 0114, autorizado ILS, estabilizado 9243. Bravo, Foxtrot, Mike, coordena com o centro Recife agora na frequência 1251. 1251, obrigado, bom dia. Passo 207 para o Rio de Janeiro, autorizado 320, viado fez o 1-0, após conforme rota, decolador 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1208, acione 50-32-4207. 2-8-1-3-2-0 para o Rio de Janeiro, pela terceira 1-0, e após conforme a rota do segundo, decola com curva direita, saída da El, boa Leda, e após Bridge. Controle, aliás, 202-1-8. Pode confirmar o transponder, 5022. 5032, transponder, 4207. 5032, transponder, quando pronto para o pushback, acionamento, 4207. Trabalhar no portão 10, obrigado. Atualizando o navio no comandante equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Oceanair, a sua retaguarda, que vai parquear para o gate 08, está livre de puxa após táxi 3191. Bomba 16, quando você só se aproximar de pouso. Uno 532. Sente. Posso ficar bravo, controle? Informe sinal para pouso, Romeu, fica bravo. Autoridade ou militar? À esquerda, viu hotel, táxi autorizado nessa frequência até o estacionamento e corte. Se liberar o TAN aí do 62? Sente. Chama mais aero? Não, negativo. Sente. TAN 3191, estou autorizado pushback, acionamento, corte táxi. Agora para o táxi, 3191. Para puxa, acionamento. Voo 1977 na posição 0. Na posição 05, está livre, reposta táxi. Repostará táxi, voo 777. Salvador, gol 9243, OILS visual. Gol 9243, avistado, reporte externo checado, pitono zero, aguardando liberação para o pouso. Informação, temos alguns operários da infraero fazendo o corte de grama, lateral esquerda, pista 10, nos primeiros 300 metros. Está ciente dos operários, vai chamar, o externo vai estar travado, 9243. Delta Mike, Sierra India, Romeo India, 160, pronto. Romeo Delta Mike, Sierra India, Romeo India, 160, decola da 17, primeira curva direita, saída arbora, após direto, controle 1208, acione 5051. Boa tarde, este é o TAM 3895 na sua escuta. TAM 3895, contato radar, saída da El, submantenha nível de voo 340. 340, pode uma proa de da El Leda da presente ou brinde? Pode ligar direto Leda, TAM 3895. Direto Leda então, 3895, obrigado. Tá, acione 0263 no transponder. Romeo Delta Mike na escuta? Acione 0263 no transponder. Índia Delta Papá, confirma o tipo de equipamento? Sierra, nas 4 horas de altura, repartar. Poderia confirmar alternativa? Sierra, nas 4 horas de altura, repartar. 3191, avanço da Esquadra Táxi, número 9 da Gol, que está fazendo push no meio, assim, agora distante. Bruno? Zero visual contrato, à direita. Ok, observa a passagem, fica atento à possível esteira. Na sequência, 1014 no altímetro, vento 110, graus 10, nós. A sequência está livre, estamos loucos. Via Índia e Alfa no ponto de esperada no 0, torre 1995, que negar no 0 no 4, boa viagem. Índia Alfa no ponto de espera 10895, NH 10014, ou 1977. 43191 vai prosseguir a retaguarda da nave da Gol via Índia Alfa no ponto de espera 10, torre 1895, NH 10014, boa viagem. Vocês estão fazendo a nave da Gol, já estão concentrados. Qual que é a ordem que vocês estão fazendo? A ordem de pushback. Tá, iniciado junto o pushback do senhor com 05, devido à aeronave da Oceania que teve que manter antes da Juliette. Papatango, Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais via corredores após através de Paris. Tutã prossegue 8, 62, 5 graus. 5. So you'll be a lineup and wait, runway 10, 238. Guarda, mãe, pode ir com 3. No solo 50, liberou via Eco, chama o solo agora no 29. 29. Salvador. Bom dia, o Azul 4463, Bruno 60 para ele, Alfa Kilo. Bruno 9243, Tarcísio Alfa, 24 da Juliette. Portanto, senhor Juliette, 9243. O meu Delta Mike poderia confirmar a parte que se encontra? 2 degrees, 10 knots, Kennedy 1014. Controle, bom dia, o Lima. 21, 128, Zulu. Coral, nosso escuta. Papatã, Juliette, Tango, Zulu. Contato radar, sede a Coral, submonte a nível de voo 1900. Zulu, frente, você quer? Autorizado direto Coral, Juliette, Tango, Zulu. Direto Coral, Zulu. Rumba 16, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. Azul 4207 chamou? Negativo, Azul 4463 chamou para Ilhéu, nível 160, ciência de informação quilo. Tia Azul, agora está de copo. Na escuta. TAM 3804, aciona identificação, autorização chega na mar e desce para o nível de voo 060. Voo 9243, autorizado ingresso da Juliette para o portão 04. Eu ingresso, posição 4, 9243. Meu Delta Mike, poderia confirmar a parte que se encontra? Confirmo isso aí para o portão 04. Poderia confirmar o parte que se encontra? Na aero está. Minha dúvida é boa. Direto rotatória, Vitor Mike, Quebec. Manipulando da 17, curva direita, Coral após direto o destino, ok? 1208, controle e acione 0263. Coral, decola 17, direto o destino, após direto o destino, após o Coral, direto o destino, chamado 0263, controle 0208. Manda Max Rent para acionamento táxi, torre 1895. Alô, Salvador, bom dia, Oceano 6213, localização Galeão, da Vitá, em uma sozinha. Internet, gente, gosta de escola? November, em aqui, Mike, mantenha as condições visuais via corredores, ajuste Salvador 1014, reporte através de Paripe. American 238 out of 3000 for flight level 360. America 238 radar contact climb 2 flight level 360 moment departure. Alright, can we go unrestricted to 360? Climb 2 flight level 360. Alright, that's the 360 American 238. 4463 Ilhéus 1060 contra. Pronto, vai falar. 4463, Ilhéus, autorizado 1160, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, lida após direto Ilhéus, controle 1208, acione 5065. Ok, está autorizado então Ilhéus, nível 1160, decola 10, direita da El, lida direto Ilhéus. 5065, o transponder, controle 1208, azul 4463. 4463, procedimento correto, postando para o estacionamento. 63. Chanel 6213, Galeão 360, pronto? Pronto, 6213. 6213, Galeão, autorizado 360, via UPS 10, após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, lida após bridge, controle 1208, acione 5061. Chanel 6213, autorizado Galeão, nível 360, via Pris Zulu 10, após conforme o plano, saudando 0, primeira curva direita, saída da EO, Leda, bom, Pris, controle 1208, 0061, eu transponder para o Chanel 6213. 3, da EO, Leda, Bridge, Bravo, Romeu e Jardel, tá EO? Afirmativo, da EO, Leda, Bridge, o Chanel 62, 1013. Planejamento correto, continuando para o estacionamento. Perfeito. Falou 4207 da Azul no portão 10, na próxima pushback agora. 1-0 tá livre, porte táxi 4207. Autorizada, apaga a porta táxi 4207. Salvador, gol 9250, 410 para Recife. 250, Recife 410, cliente, agora estante 4. Cliente, aguardando, poderia confirmar a saída, prevê? 77. Vai de Caribe, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, vai na praia da rotatória. Praia da rotatória, Papá. No 9250, Recife 410, pronto. Diga. 9250 para Recife, autorizado 410. Via UPX 58, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída pública, transição Caju, controle 1208, acione 5064. 1895. Acione 5064, 1208, controle, gol 9250. 9250, procedimento correto, suporte plano para estacionamento. Reportaremos. Vitor Mike Quebec, controle. Leve 6740, desça para 2000 pés, ajuste 91 no 4, autorizada sinal ILS, é posto estabilizado. 2.0014, autorizado, uma reportagem estabilizada, 6770. A rotatória, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, ciente, mantendo a escuta do controle. Sim, e vá pra onde agora? Índia Delta Papá, façam 360 pela esquerda, número 2, na aproximação. Hoje, 360 pela esquerda, mantendo 1.500 pés. Tango Vitor Maquedec, chame torre, 1895. 1895, peraí. Vamos para Tango Vitor Maquedec. Vitor Maquedec, dá presente em curte, final no sede autorizado, chame checado de fato. Final no sede autorizado, checado de fato, Maquedec. Na 3804, desça para 3000 pés, ajusta no 014. 3000, 14, 3804. Economia, IPOB, 123. Tem alternativa? Campinas. Eduardo, 6, 5. Ok, 2545 or 2685, American, 23, 23. 1-0 no 4, boa viagem.